Bed? Já na próxima bed, senhorita. Uma hora, 20 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo no 30 e subida para 160. 73, a passar. Controle, o azul 2795. Azul 2795, prossiga. Vai passando 8000 para 4000, autoriza procedimento já? 2795, desça para 2007, autorizado o final do procedimento LSA X-Ray, após estabilizado no localizador. Passar a estabilizar no localizador, azul 2795. Já para a Raíra? Aguarde. Azul 2598, tá 43 milhas sul-oeste do Salvador. Resumo a navegação, vem Raíra? Grande Raíra, o 2598. 3197, informe desvio ao centro Recife, chame o mesmo, frequência no 28.35, autônomo 25.1. Pro 2835, 25.1, obrigado. Approach, Bonoite, Portugal 021 Alpha Heavy, descending level 160, approaching position Adolf, and we have information over. Portugal 021 Alpha, Cacadente, Cruz Bosch Arrival, descending to Phantasma Fit, can 8107. Cacadente, receive Bosch Arrival, descend to 4000 Fit, can 8107, and Portugal 021 Alpha. 2598, eu estava voando magnética 250 para evitar formações por 10 milhas. Confirme. O azul 2598, está voando magnética 250 por 10 milhas, 10 milhas para evitar formações. Entre azul 2598. Salvador, boa noite, Daniel 310, próximo ponto 0, pronto. Ainda pode imediato, 310? Ah, temos. Pois é, Daniel, decolar, pistão 0, vento 200 graus, 08 mais. Tem a Zero, sul, on alpha, versus a speed 250 knots, number 3 to approach. 2509, azul 2598, 8 milhas para terminar Léo. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 60. Informe desvios ao controle Léo e chame a mesma frequência no 20 decimal 1. Eu chamei Léo 1201, 160, para retomar os desvios, azul 2598. Caso 2795, chame o turno no 8 decimal 95. 118.95, azul 2795. Torre Salvador, boa noite, é o azul 2795, estabilizado ILS, estou no zero. Azul 2795, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 7. Batalha visual, azul 2795. Azul 2795, visual com campo. 2795, pouso autorizado, pista do zero, vento 200 graus, minha designação. Livre de pouso, pista 10, azul 2795. Chanel 6320, decolado de 33, controle 208, boa viagem. 208, obrigado amigo, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, é o Wilson, 6310. 6310, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via Suda Puca. 350 via Puca. Controle, Romeu, qual é a possibilidade de um acordo de 10 graus à direita para liberar uma formação aqui, senhor? Teve desvios, Romeu, Golfe. Após desvios, veio Duna. Direto Duna, Romeu, Golfe, após desvios. aos 3000, 120, 121, 129. 1219, obrigado. Papa Romeu, Romeu Golf, desça para 2007, autorizado final do procedimento LSX Way, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, vai chamar no log, Romeu, Romeu Golf. Xanama 310, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, obrigado. Controle, qual que é o meu ajuste? O Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, que negar no 0, 1 no 7. 1 no 0, 1 no 7, graças. Little Tuna Alpha, reduce at speed to 200 feet. 2009. This is speed 2009, FPL 021L. Gente, irá prosseguir para Salvador? Gente, na escuta, Olimpo 02, reporte a 40 milhas de Salvador. Agora para a torre, nossa última informação é visual, porém vamos ter informações mais precisas, ok? Muito bem. Golfo, autorizado o sinal do prosseguimento LS, reporte, estabilizando o curso do localizador, Romeu Golfo, já ultrapassou o localizador, confirme. Afirmativo, está reinterceptando, senhor, nosso PA deu um probleminha aqui, mas já estou reinterceptando aqui. Air Portugal 021 Alpha, maintain present head if you lose the right communication. Your limit will be 120 bearing to right to direct to India Serra to perform final LS approach. Maintain present heading and limit will be bearing 120 from ILS Air Portugal 021 Alpha. Alpha 2, Salvador opera visão nos mínimos, chuva leve sobre o aeródromo. Olimpo 02. O senhor está transmitindo outra frequência. A frequência primária é 1208, ok? Desculpa. Então agora é 1208, chuva leve no aeródromo. Visual, operando os mínimos visuais, chuva leve no aeródromo. Olimpo 02. Romeu Golf, faça as correções necessárias, ligeiramente ainda à esquerda do eixo do localizador, confia. Afirmativo, está uma milha para o localizador, para o externo, está embaixo travado, já corrigiu. Faça as correções necessárias, reposto visual com a pista, Romeu Golf. Romeu Golf. Portugal 021 Alpha, clear FTPLO, direct to zona position, report establishment localizer, descend mantém 2000 feet. Direct to Duna position, descend 2000 feet, clear ILF, call you established, Portugal 021 Alpha. O meu Romeu Golf já visual com a pista? Afirmativo, senhor, visual com o campo, Romeu Golf. Já visual com a pista? Afirmativo, senhor. Tenente completo final do procedimento LS, M Torre 118, decimal 95. 395, Romeu Golf. Oi, Salvador, boa noite, é o Romeu Golf. Meu Romeu Golf, pouso autorizado, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, sono 2-0. Romeu Golf, livre pouso 1-0. Oi, Salvador, boa noite, Manoel, 095, tá pronto para o posicionamento. Bono 095, aguarde pushback. Bono 096, aguarde. Tá 3815, não escuta? Portugal 021 Alpha, are you established on localizer? Establishing on localizer, Portugal 021 Alpha. Complete fine approach runway 10, container tower 118 decimal 95, light rain over rear drop. Tower 1895, copy that, Portugal 021 Alpha. Good night. Good night. Papa, Romeu, Golf Salas 48, qual o pátio? Pátio 5, aeroçá, querido. Gente, libere, chame antes a Juliette, via Nau, antes a Juliette. Romeu, Golf. Portugal 021 Alpha Heavy on high left, runway 10. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 0 or not. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. 3815, tem chamado para o táxi. Change das instruções. Papa, está recebendo, vai estabilizar no radial 113, vai recebendo para o 010. Reportará para o recebido. Sete na escuta. Meu Bravo Zulu Eco, táxi até a saída do Pátio 3. Até a saída do Pátio 3, Bravo Zulu Eco. Todos os passageiros colegas da Centauri estão autorizados para o Bono 0965, posicionamento? Negativo. Obrigado. Está aguardando mais duas aeronaves para a varinha da guarda, Bono 0965. É, a saída do Pátio 3 seria exatamente o quê? Bravo Zuleco, mantenha-se no Pátio 3, deixando a Juliette livre. Ok, mantendo o Pátio 3 e o Bravo Zuleco. Corre, vamos ver. Estou ciente, estou aguardando a aeronave da TAM livrar sentido contrário. Sim, sim, levou. Beleza, X-Ray para cabeceira 10. Oxalé 6313. Só retaguarda. Os próximos tráficos que o Gol 1096 vai aguardar. São mais dois, um que está na Juliette e outro que está no Pátio 3. Romeu Golf, autorizado via pátio principal, Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Chamará na Quebec, Romeu. Eu posso fazer o último anal, quando ele manda 5-2, track 8, via taxiway Epic, and approve taxiway Alpha, hold short taxiway Juliet. Ok, via taxiway Echo, Alpha, and hold short taxiway Juliet, that's called 021 Alpha. No 5 horas, para Bravo. Azul 4298, acendo em modo idêntico, dessa via chegada bom médio 1, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 9097, Azul 4298. Esse dia, bom médio 1, não aguarde X-Ray, ajuste 9097, Azul 4298. Chantres 8 no 5, está pronto, monte 0 da 1 a 0. No 5, olhar e decolar, pistão 1 a 0, vento 1 a 90 graus, 099. Autorizada, olhar e decolada, 1 a 0, Chantres 8 no 5. Dados do Leco, confirme posição. O passo 3 indo para o ponto 0 da 1 a 0, Bravo do Leco. Confirme, está no meio do pátio 3 ainda ou está na frente do pátio 3? Está o Bravo do Lueco, está entre a Silo e a Juliette. Gente, agiliza o táxi para o ponto 0 da pista 1 a 0. Ok, agiliza. Está 9.000 após o Pilates da retaguarda, pushback autorizado, chame táxi. Já estou com o colega do Pilates, obrigado de mandar para o táxi, 1096. Táxi Corre o Bravo do Lueco no ponto de espera, pronto. Bravo do Lueco, ele manter pistão no zero. Ali mantém não no zero, do Lueco. Prossiga, Olimpo 02. Liberado 080, imaginando na radial 115. 7, aposta para regresso, Olimpo 02. Boa noite. 2-1-9, muito boa noite, está 3-8-9-5. Está 3-8-9-5, contato na decolagem, submantendo nível 340, toda via saída Salvo 1, está 3-8-9-5. Via Salvo 1, está 3-8-9-5 para 340, cara. Alô, meu Bravo do Leco, decolagem autorizada, pista 1 a 0, vento 1 a 9, 0 graus, 1 a 0 9. Livre de decolagem, Bravo do Leco. Tá, 3305. Bem, identificou, desce pra 6200, chegada por média, SX-306, tá, 3305. Azul 4298, desça até a altitude 2000, desconsidere as restrições. Em TAP, reposta cruzando no localizador, Azul 4298. Vista 2000, costela de instruções em TAP, reposta alinhado, 4298. Afirme e confirma o ajuste no 097. 097, 4298. Controle, 3895. Prossiga. Necessidade de desvio à esquerda, proa 200 por 40 milhas a fim de evitar formações. Autorizado desvios, reporte voando no rumo de Leda. Após Leda, Motiva. Ok, reportará voando Leda. Confirmando após desvio Leda, tchau. Após desvios Leda, voe Leda. Leda direto Motiva. Ok, após desvio Leda, Leda Motiva. 3, 8, 9, 5, graças. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeo Bravo, Zulu Eco, decolado, saída, Salvo 1. Papa Romeo Bravo, Zulu Eco, contato na decolagem, submantém nível 280, suba via saída, Salvo 1. Subi via Salvo 1 para 280, Bravo, Zulu Eco. Volta aqui, Índia, ponto de espera, Zona 0, chame pronto, que é negar no 0, no 7. 17, autorizado táxi em frente, pátio, Índia, no ponto para chamar a pronto com 0-0-0. Após o pilote, voe direto Bom Médio, aguarde o final do procedimento, ele é sexual e capoeira 0-0, ajuste na 0-0-7, é 2-7-8-2. E passou o pilote, vai voando agora Bom Médio no 0-0-4, ajuste 2-7-2. Turno 096, autorizado aliar e decolar. Turno 0, vento 190 graus, turno 09. Ali, decola no 0, com o 096. Sim. Desce mantém nível 050. Para o 050, 3305. O 96 decolou 0001 no controle Salvador 1208. 1208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Eu vou no 096, bomba na Fiscote. Bom, no 096, contato no decolagem, submantém nível 370, suba via, saída Momo. 370, via na Momo, vou no 096. Então 3305 reduza para 2, então 0 mais. 3305? Reduza, 2, 1, 0 mais, então 3305. 2, 1, 0, 3305. 438 no 5, chame Recife agora na frequência 128.35, alterna 251. 438 no 5. Recife 128.35, 251, boa noite. Boa. Para descida, o azul 2782. Azul 2782, desça e mantenha o nível 060. 060, 2782. Ela é 6313, desse mantém 3.000, desconsidere as restrições em pelo. Controle, gol 90 milhas, só isso desvia direita, proa 330 por 10 milhas. Realizar desvio, reposte voando no rumo de Cogbo, gol 90 milhas. A gente vai informar voando Cogbo, gol 90 milhas. Azul 4298 já estabilizado no localizador? Utilizou 4298. Complete final do procedimento, chame Torre 118.95, Azul 4298. Torre 118.95, Azul 4298. Na 6313, se mantém 2.000, autorizado final do procedimento ILS. Então, 3305, desse mantenha 3.000, desconsidere as restrições e pelo, intacto, confirmando. 3.000? Tá, 3305. Controle, o Bravo do Lueco solicita direto Mátiva. Foi inicialmente direto Leda, Bravo do Lueco. Leda, Bravo do Lueco. Controle, poderia coordenar com o centro a prova de infrutir para o Buenos Aires, Marmé? 4298, pouso autorizado, pista no zero, vento no 90 graus, no 09. Pouso autorizado, pista no zero, azul 4298. Buenos Aires 96, autorizado direto Frot pelo centro. Frotinho, muito obrigado, Buenos Aires 96. Complete final do procedimento, chame Torre 1895, Oceané 63, 13. Salvador, 63, 13, continue a aproximação, guarda de pista livre. Firme? Pista está úmida. LS-3305. 2000 autorizado para o final do procedimento elétrico. Pista no 3305. Mas o 4298, solo 08, libera direito 219. Libera direito 219, azul 4298. Relâmia 13 no 3, pouso autorizado pista no 0, vento 200 graus, 2782, vê se mantém a 3000, azul 2782. E reduz para 2, ou não zero mais. Ajuste agora? 0097. Obrigado. Azul, 3305. 3305, complete final. Eu chamo Torre 11895. 295, boa, 3305. Vê se mantém 2000 autorizado final do procedimento ILS. Azul 2782. 2 autorizado final do ILS. São guarda de pista livre. Guarda, 3305. Chama 63 no 3, solo 1 no 2, libera direita, Alfa, Juliette, portão 8. Pouso autorizado, pista no 0, vento 210 graus, 079. Pouso autorizado, tá 3305. 2782, complete final S, M Torre 11895, azul 2782. 11895, 2782, obrigado. Torre. 2782, a sua escuta. As 2782, pouso autorizado, pistão 90, vento 190 graus, 069. Autorizado, 2782. Sala 19, libera direita, Alfa Kilo, pátio 3. Direita, Alfa Kilo, pátio 3. Nossa escuta, 2782. Xalene 624, Oceano Alessandro para 1150. Xalene 624, Oceano Modezente, desça e mantenha a altitude de 5000, ajuste 1097, aguarde final do procedimento LSX-ray. Xalene 624. 5000 com 1097, aguarde X-ray da 1-0. Confirmo. Está presente para de TAP, para evitar a formação entre Bomed e TAP. Autorizado TAP após TAP Duna. Autorizado após TAP Duna, 6224. Thank you.